Desce, sobe a potranca na lancha. Sobe, desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. A potranca no jet. Desce a potranca no jet. A potranca no jet. Desce a potranca. Aumenta o som do paredão, bebê. Vai, aumenta. Ui. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Caio Almeida e Silva, consultoria. Desce a potranca no jet. A potranca no jet. Vem na cabeça, vem, vem. Verão, é na praia que ela se amarra. Na peça, na lancha, no rolo de jet. Quando bala de maquinha, samba, esse clima tropical, ela se aquece. Se teu sol é mar, e é lá onde tudo acontece. Desce, sobe a potranca na lancha. Sobe, desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Caixinha, né? Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Islanderia. Vai, Letícia. Ui. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Vem na cabeça, na cabeça, na cabeça, vem. Verão, é na praia que ela se amarra. Na festa, na lancha, no rolê de jet. Quando bala de maquinha, nesse clima tropical, ela se aquece. Se teu sol é mar, e é lá onde tudo acontece. Desce, sobe a potranca na lancha. Sobe, desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. Boy das pizza, alô, Fredo. Desce a potranca no jet. Desce a potranca no jet. O rei do tênis, alô, Valmir. Quero ver. Desce a potranca do jet. Desce a potranca do jet. Desce a potranca do jet. Portal RF Abaixo. Desce a potranca do jet. Desce a potranca do jet. Chora, viado. O rei dos rastreadores. Bruno Rastreamento do Puti Velho. Ciro da Caipirinha. A melhor de Godó no Maranhão. Danadinho CD de Caxias. Daniel Estilo Céu. Pablo Benção Farbip.